A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu acho que já me denunciei aqui algumas vezes de o quanto eu era uma criança cheia de medos, né, na infância. Eu, por exemplo, temia o sequestrador, o velho do saco, a vadia da loira do banheiro, também tinha medo da pegadora cuca e qualquer outra espécie zombeteira que pudesse me fazer borrar as calças ali enquanto guri. E esses meus receios pelo oculto, eles se arrastaram ali até a pré-adolescência, eu acho, porque vai chegando uma hora que o penduricalho ali no meio das pernas e descobre outra função além de jorrar urina, né? É. E eu demorei tanto tempo pra descobrir. Pra a segunda função? Exato. E daí, obviamente, que alguns medos da gente tem que se dissipar, né? Porque a gente tem que ficar acordado também até mais tarde da noite pra ver se caçava alguns estímulos ali na TV. E, obviamente, a gente passa a ser um engravidador de ralo mais frequente, né? Esse ficar acordado até tarde da noite porque muitos filmes que tinham a classificação ali de 14 anos, mas nós ali com 10, 11, 12... Atenção, né? Senhores pais, terminou o horário. Tinha isso. Exato. E a gente ali com 10, 12 anos, a gente quebrava essas regras todas pra gente conseguir alguns contatos visuais com alguns peitinhos, né? E tinha um maldito de um filme, cara, que depois virou uma franquia de sucesso grande, porém duvidoso. Ele tinha como alvo justamente adolescentes aquinentos ali, ávidos por seios, mas que também poderia fazer retornar a incontinência fecal de medrosos como eu. Eu estou falando da Hora do Pesadelo e mais precisamente do Frederick Charles Krueger. Curtia, Walter? Esse era o nome e sobrenome? Sim. Tina. Sou Deus. Não! O Fred Krueger, Alexandre, era mais ou menos assim uma simbiose do pai do Tevez, né? Com garras fajutas ali do Wolverine. É, chapéu do Indiana Jones e o mais assustador, uma camiseta do Flamengo. Veja você, urubu, Fred Krueger. De temer. Claro que eu nunca temi, né, o serial killer chamuscado, mas obviamente é que eu também assistia para ver as peitolas, né, americanas, que sempre eram maiores, né, do que a gente via ali na sala especial. Geralmente ele atacava alguma moça quando ela estava em trajes sumários, para a nossa alegria, óbvio. Mas um cara, Alexandre, com uma história como o Fred Krueger, não pode ser considerado assim um vilão dessa magnitude. Pois você sabia que a mãe dele era uma freira? Sim. E ele é fruto de um estupro coletivo. É quando mais de 100 internos do manicômio atacaram a mãezinha dele? Veja você. Isso é óbvio que é um atenuante para os crimes que ele cometeu, pô. Cara, é verdade, você tem razão. E eu não sei não, se eu não lembro que... Você não pegou a mãe dele também? É, não, cara, mas eu acho que o parto dele foi anal. Eu acho que aconteceu isso com o Fred Krueger. Eu preciso voltar a assistir. Mas como é que apareceu? Escapou, ele. Faz força. Eu não sei se eu sonhei, mas eu acho. Acho que eu não sei se eu sonhei com o Fred Krueger, mas eu acho que aconteceu isso. E depois dessa história toda, ele foi adotado pelo Sr. Underwood. E inclusive ele via utilidade ali no menino como atração pra alguns bêbados curiosos lá daquela rua imunda, que era também cheia de prostitutas, naquela rua ali que ele morava. Uma rua e tanto. E olha só, que loucura mais atenuante aí pros crimes dele. Ele era muito surrado pelo seu padrasto, e numa dessas surras, ele acabou por matar o Underwood com uma lâmina, veja você. E aí ele tomou gosto pela coisa, cresceu e virou... E arrumou mais 9. Ele, enquanto vivo, ainda era um pedófilo, e aí foi pego por alguns vizinhos curiosos que jogaram gasolina e o queimaram vivo. E daí, no momento que ele estava sendo queimado, ele invocou alguns demônios dos sonhos, dentre eles as três cobras voadoras, e que deu poder real a pesadelos de vítimas, vejam vocês. E aí começou aquela sanguinolência toda que a gente conhece. Eu tenho medo daquela música lá. Nosso ouvinte Vanderlei Mendes disse que tinha tanto medo do Fred Krueger que em 1986, aos 12 anos, após assistir A Hora do Pesadelo, ficou praticamente uma semana sem dormir com medo do Fred aparecer no sonho dele, né, e cortar-lhe o pingulinho. Veja você. Abre aspas aqui no trecho do e-mail dele. Acontece que eu estava usando demais o bicho naquela época e não era só para fazer o número um, não. Vocês sabem muito bem como muda a vida de um garoto depois que descobre que a vida é de 5 contra 1, é maravilhosa. Já o Everton Sturginski, ele disse que quase foi assassinado pelo Fred Krueger. Como assim? E não era em um pesadelo, não. Estava em uma festa fantasia na virada do ano de 92 para 93. Fui vestido de diabo. Oh, que festa, hein, cara? Fui vestido de diabo e achava que abalaria na festa. Mas a certa altura, eu literalmente com os cornos cheios de hi-fi, fui inventar de fazer uma piada com um cara fantasiado de Fred Krueger. E ele é que abalou tudo. Deu um tapa na cara dele. Falei, e aí, Fred? Me responde porque mata tantas meninas gostosinhas. Você não gosta de mulher? O cara ou não entendeu a piada, ou estava ele com o diabo literalmente no corpo. Me jogou um copo de cerveja na cara e disse, sua sorte é que essas minhas garras são de plástico, senão você iria ver que posso matar viados chifrudos também. Ainda bem que a turma do Deixa Disso apartou o começo da briga, senão seria um combate histórico, o diabo contra Fred Krueger, os dois chapados. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para mandarem dicas e sugestões para o nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br. Vocês podem também dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook, é Agente em 86. Lá sempre postamos o que vai acontecer nos episódios futuros, dá para você ficar antenado e mandar histórias. O episódio de hoje, Alexandre, foi uma sugestão da Luísa Meneghetti. Quando a Luísa era criança, foi visitar o primo no hospital que tinha se queimado com água fervente. A Luísa falou que chamou ele de Fred Krueger e foi estapeada pela mãe. Aqui, ó. O primo, após várias cirurgias plásticas, ficou bem. Mas a Luísa disse que até já deu uns beijos mais fogosos nele. Beijos fogosos num primo que se queimou é ótimo, hein? Diz que o apelido dele hoje é Teves. Alexandre, o nosso podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira vai fazer um ano. Sim, vocês. Um ano de Agente em 86. Que vem. Já podemos mudar pra Agente em 87. Exato. E o que vai acontecer no episódio comemorativo de aniversário? Você, ouvinte, vai poder participar. Ao vivo não, que é gravado, né? Mas por telefone ou Skype, a gente vai gravar, a gente vai conversar com vocês, ouvintes. Então mandem um e-mail para falecom@agenteem86, manifestando o interesse, né, de participar. A gente vai escolher alguns ouvintes para falar conosco, para gravar um episódio. Vai ser bem legal. Meninos e meninas, meninos, viu? Preparem-se, viu, meninas? Porque a gente está estudando como era a anatomia feminina naquela época. Exato. Ô, Walter, A Hora do Pesadelo, o seu primeiro aí, ele foi em 1984, feito com um orçamento bem modesto de $1.800.000 e ele explodiu, assim, cara. Não precisava muita grana, né? Comprava ali uns 20 quilos de ketchup, meia dúzia de latex, umas 10 facas. E um monte de adolescentes, né? Pagava umas prostitutas pra ficar com os peitos e o rabo de fora. Dentre esses adolescentes, um deles era o Johnny Depp, veja vocês. No primeiro... Ele se meteu em cada um, Anjos da Lei. Mas Anjos da Lei ainda chegou a ser uma série, ele participou desse filme de orçamento bem baixo, o filme fez relativo sucesso, tanto que ele virou uma série, uma franquia gigantesca, e acho que até no passado teve um derradeiro e tal. Fred Krueger e Jason. Sim, Fred Krueger e Jason, e o Fred Krueger é considerado o maior vilão de filmes de terror de todos os tempos, eu não sei considerado por quem, porque eu ainda prefiro Jason. Na verdade eu cago pros dois. Mas inclusive o Fred também migrou pro videogame, né? Tem alguns jogos assim, bem entediantes. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que eu tenho uma caixa aí completa com 6 primeiros filmes da franquia e eu faço um preço bacana. VHS. É, exatamente, tem VHS. Eu sabia. O Alexandre, agora uma coisa que eu fico me perguntando sempre. É. Como é que ele limpa o rabo? We found ourselves reduced to...